O objetivo desta iniciativa é reconhecer todos os agentes desportivos que vão fazendo todo o seu trabalho no Conselho de Oliveira do Hospital, relembrando eu que uma das grandes riquezas do nosso Conselho é também o desporto. Temos um grande ecletismo desportivo neste concelho, temos várias modalidades, vários escalões de formação, muitos atletas, muitos dirigentes, muitos treinadores, enfim, um número muito elevado de agentes desportivos que também merecem que o seu trabalho seja reconhecido. E esta primeira gala do desporto pretende, no fundo, ser isso mesmo, o reconhecimento de todos, para todos aqueles que trabalham na área do desporto.